interferem na comunicação da polícia, colocando em risco a segurança pública. Entrou no ar a revolução, democracia na comunicação, diversão sem massificação, rádios comunitárias, renovação apartidária, sem fins lucrativos, religiosos ou políticos, feita por nós e pra nós está no ar. Ligue o rádio e deixa a música rolar. Hip hop é vida. Apoiando os artistas da região, organizações não governamentais, notícias locais, reivindicação. Microfone aberto à população, programação alternativa e variada. Tem audiência certa na quebrada. Sobreviveu ao inferno da repressão, perseguição, tortura, prisão. Periferia de antenas ligadas, liberdade e as rádios comunitárias. Shows, eventos beneficentes, o comércio local tem sua vez. É hora do ouvinte, peço o seu som. Tô aguardando a sua ligação, descobrindo e divulgando novos talentos. Música nacional, prioridade, o que a mídia esconde aqui você ouve. Utilidade pública, informação, denúncia, debates com membros da comunidade. Solidariedade aos necessitados, campanha do agasalho, recursos precários, mas com vontade e coragem. A voz do Brasil em 50 watts. São exatamente 8 horas em São Paulo e você está na sintonia certa. Música, informação, diversão e atitude na frequência mais quente da região. Numa rádio comunitária, de verdade, rap nacional tem valor e destaque. A enganação global aqui não vale nada. No seu rádio a revolução está no ar agora. De avião é interferência, uma pá de mentiras pra te iludir. Pois querem que você continue sempre assim, a ser escravo da novela das oito. Empurra o candidato, Zé Cubota, a bebida, a roupa, a comida, o carro, bonito, feio, certo, errado. Ganham milhões manipulando o povo, monopólio e a cultura. Rádio comunitária, libertação da massa. A polícia leva uma embaça, mas quem é fiel não se entrega e não para. Somos revolucionários do ar e não piratas. Todos devem ter acesso à comunicação. Cultura não é comércio nem industrialização. A revolução está no ar agora. Liberdade e as rádios